Até quando a dor me cercará? Palavras que ferem não cessarão. Na solidão clamo ao Senhor, mas sinto a sombra, um grande clamor. Meus amigos, compadeçam-se. A mão de Deus tocou meu ser. Mesmo em meio à tempestade, eu sei que Ele vem. Posso crer, porque eu sei que o meu Redentor vive e um dia se levantará sobre a terra. Mesmo em trevas, a luz resplandece. Em minha carne a Deus verei. Despojado, meu ser se esvai. Os que amei agora vão, mas a esperança não se foi. Em Cristo encontro a salvação. Meus amigos, compadeçam-se. A mão de Deus tocou meu ser. Mesmo em meio à tempestade, eu sei que Ele vem. Posso crer, porque eu sei que o meu Redentor vive e um dia se levantará sobre a terra. Mesmo em trevas, a luz resplandece. Em minha carne a Deus verei. Oh, meu coração se consome, mas em Ti, Senhor, eu confio. As palavras que já estão, não me deixo, porque eu sei que o meu Redentor vive e um dia se levantará sobre a terra. Mesmo em trevas, a luz resplandece. Em minha casa essas letras refletem a coragem e a esperança que Jó expressou em meio ao sofrimento, mantendo a essência bíblica do texto e utilizando uma linguagem poética e cantável, adequada para a adoração.